da tua vida, mesmo que falei que não há mais saída. Eu sou Deus que abre o mar pra você passar. Deixe que falem que você é um sonhador, e ainda que falem que você não tem valor. Quem te comprou fui eu. Filho, eu sou aquele que te formou. Eu sou teu Deus e a tua história quem escreveu. Quem dá a última palavra ainda é Deus. Deixe que te apedreje em meio à multidão, pois essas pedras em ponte se tornarão só pra você passar. Pra você passar. Deixe que se incomodem com tuas orações e até te joguem na cova dos leões. Entro contigo e o leão vai jejuar. Filho, eu sou aquele que te formou. Eu sou teu Deus e a tua história quem escreveu. Fui eu e ninguém vai colocar um ponto final. Do céu contemplo o que se passa. Quem dá a última palavra?